649 via Índia, ajuste 1013, reporte próximo do ponto de espera. Índia 1013, reporte na próxima, 649. Além da cola, pistão no zero, vento calmo, leve. Além da cola, vento calmo. Se mantém a 2000 na chegada Mare, guarda alerta de Surrey. Ajuste 1 no zero no 3X5973. Já 2000 na chegada Mare. Confirme, número 1? Afirmo. Temos lá pro ar. Duna. Duna 2000, Rio 5973. 5973, obrigado, senhor. 4-9 de Close 1-4, transfere controle do voo. Controle de 935, 679. Salvador, bom dia, UFJ 6749 decolado, cruzando 2000. Bom dia, contato radar, sub mantenha nível 340, web 6749. 340-6749, quando possível, Arbor. Direto Arbor, web 6749. Direto Arbor, 6749. Ataque 7757, segundo 5 horas, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. 5797, aponte pronto no ponto de espera de 1011. 1011, autorizado o táxi, ponto de espera da 1012, 1011. Desculpa, 1013.1 agora, 1013, esse padrão. Posso não saber? 155, é a seguida negativa aqui, 1013, 1093, autorizado o táxi, ponto de espera da 10, 5797. Autorizado, chama o táxi 5898. Chama o táxi 5898. Boa noite, 04, bom dia, desça via bom, até 3000, ajuste no 093, acendo identificação, aguarde procedimento X-Ray, pista no 0. Via bom, Obrigado a você. Aguardo o 208, bom dia, aguarde cópia para Goiânia 340. Prepara a bor, elefa. Espera pronta, 1777. Estou 7 ali, decola, vento calmo. Preciso da aliada, decolar, sessão 0, 1777. Para 170, 1774. Ok, para o controle. 6749, precisando 170. Confere, chame Recife agora na frequência 1260, alternando 251, web 6749. 2025, obrigado, boa. Boa. Para o táxi 7598, BB124, Zona Via, 3500 na Guarulhos. 5898, táxi ainda, reporte pronto, no ponto de espera, ajuste 1013. IDB3, mandar a sua 5898. Rio 59, 73, está interceptando o localizador. Complete LS, torre 1186, bom pouso, Rio 5973. 1186, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. 1995, bom dia. Desça via ponta até 4000, aguarde LS X-Ray. Ajuste 1-0, 1-3. Gol 898, mantenha o ponto de espera. Pedindo 5898, tá pronto? Pronto. Inicialmente ali, mantém cabeceira no zero. 457 no 7, decolou 23, 1935, bom voo. 1965, senhor, boa tarde. Ô, Torre, bom dia, o Rio 5973 está estabilizado no ILS. Rio 5973, bom dia, continue a aproximação, aguarde, pista livre, vento calmo. Aguardando. Livre de decolagem, né? 340 graus, né? Decolagem, 5717, contato, mantém nível 340, web 5717. Sobe, mantém nível 340, tranquilidade Barleta. Autorizado, web 5717. Autorizado, direto Ledo, web 5717. Achado travado, senhor. Uso autorizado, pista no zero, vento variando com 2 nós. Dois 5898 decolou 25, chame 0935, com louco. Obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia. Web 5898. Web 5898, contato, submantém nível 340, web 5898. Livre-se, só 340, 5898. Obrigado. Vou ir direto bridge. Muito obrigado, senhor. Direto bridge, objeto 577. Eu 5973, solo aos 26. Taxi de Alfa, quilo 43. Agora 43. Alfa, 43. Sabe 5208, cópia? Goiânia, 340, autorizado, decolada a pressão no zero, primeira curva direita, sai da Arbor, após a Arbor elefa, e intercepta e sai da primeira via após o voo 17, após conforme plano. Controle 1, 99 decimal 35, transponder 5053. Então, nova da companhia à frente, voa direto do bridge, justamente para dar uma separação de 10 milhas, que o centro está nos requisitando, ok? 159. Formosa. Controle 035 e o transporte 5058, correto, sensora que se deve acionar. Separação, 5058, obrigado. Salvador, azul alto e anti-whisky, pronto para ingresso, pode participar. Ingresso, reporte ao término, ao anti-whisky. Afirmativo, reportar ao término, obrigado. Escuta do uísque já adquilo? Afirmativo, uísque já adquilo, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. E o pushback agilizando, me chama para ingresso no pátio principal, uísque já adquilo. Sente. Objeto 5717, controle. Objeto 5898, chame Recife na frequência 1251 e alternado 13325. Ok, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, TAM 3201, formação Golf, autorização Confins. TAM 3201, Confins, autorizado 360, de uniforme do Lugo no meia, decolou da pistão no zero, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda Bridge, controle 199.35, transponder 5057. Autorizado 3 0 para Confins, de Atres do Lua no meia. Bola da 10, curva direita, da El Leda, Brite. 1935 ao controle, 5057 ao transformador, então 3201. 3201 no correto, sim, para o feedback acionar. Importarei, obrigado. O Isso Gillette Crio, pronto para o ingresso. Autorizado ingresso, reporte ao término, portal 3, Isso Gillette Crio. Sim, senhor. Salvador Gol, 1607, ciente da informação, Foxtrot. Boa noite, Gol, no meia. Bom dia, Gol, 1607, identifique, chegada bom, que desça para 4 mil pés, o ajuste padrão. Identificou, chegada bom, desça para 4 mil pés, 1607. Objeto 5747, chame Recife na frequência 1251 e alternado 13325. Firmo, subindo para o nível 340. Olha o gol no 804, faixa travada no final do sol. Dois, Salvador, 18.6, até o meu posto. 18.6, obrigado, valeu. Gol no 995, desça para 2.000, está livre em ELF, informe no localizador. 2.000 pés, livre de procedimento, reportaremos estabilizado, gol 995. Pouso autorizado na 190, gol no 804. Salvador F5808, estamos no portão 10, pronto para o policiamento. Autorizado sendo táxi 508. Autorizado sendo 508. Isso, Gillette Kilo, reporte finalizado, seu bom dia. Gillette Kilo, bom dia, grato. Bruno 705, identifique, chegada bom, filista para 5 mil pés, o ajuste 1093. 5 mil, 1003, 1013, já presente e voe o Serra Vitor 367, descendo para 5 mil pés. 5 mil na frente do Serra Vitor 367, 1013. Vai. Rafael. Estabilizou, gol 995. Torre 18.6, tem uma posse. 18.6, obrigado, até já. Boa noite, 04-37, táxi de Alfa, reporte S3-10, não me escuta. 04, táxi de Alfa. Reporte antes da Taxi Juliette. Reporte antes da Juliette, por 1804. Estou em Salvador. Bom dia, gol 995, baixado e travado, estabilizado, João. 95, motorizado, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso, gol 995. Qual é a intenção do voo?